得到家。Got back together with my man last night, but I think I was dreaming. He didn't feel quite right. I pressed his chest under my fingertips. Beside myself, I sighed, reminded of his lips. I'm confused and quizzical, funny wants you now. I just won't get physical, let me tell you how. Do me good, I'll tell you anything you want to hear. Do me good, do me good, do me good, do me good for you. Do me good and all this craziness will disappear. Like he was designed with me in mind. He's so brought from behind. He's beautifully defined. I miss him most of all when it got late. Pretend to hear him breathing or feeling shifting weight. Now I'm confused and quizzical. Bonnie wants you now. Won't get physical. Let me tell you how. Do me good, I'll tell you anything you want to hear. Do me good, do me good, do me good, do me good for you. Do me good and all this craziness will disappear. Do me good, do me good, do me good. Estamos de volta, isto foi só um teaser, uma brincadeira, não. O nosso computador foi mesmo abaixo, parece que o telefone é assim um bocado tóxico e manda as chamadas abaixo. Manda as chamadas. Não, manda tudo abaixo. Chamadas, manda tudo abaixo, vai tudo abaixo. Vai tudo não. Abaixo. Ok, é mais ou menos. Epá, voltem para nós, por favor. Exato, voltem para nós. É assim, ainda bem que o computador foi abaixo e que isto... Ainda não bem? Não, que isto não continua a gravar ou qualquer coisa assim do género. A gravar não, mas que não foi só o monitor, percebes? Porque eu disse todas as asneiras existentes à face da Terra e isto seria... Não, nós por menos pensámos que ainda estava a gravar, por isso também foi bonito. Exato, esse momento. Foi bonito, as neiras que nós dissemos. Aliás, eu não passei, tipo, de... Eu disse todas as neiras, depois passei para... Ai meu Deus, graças a Deus, tipo, nunca fui tão religiosa na vida. Isto é lindo. Mas pronto, voltemos ao nosso programa, Amy Winehouse. O nosso computador juntou-se a ela por breves momentos, mas sim. Regressou. Joana, onde estavas tu no dia 23 de julho? 23, olha, estava... Olha, quando que engraçado, sabes onde é que eu estava? Onde? Estava em Tomar, na festa de uma amiga minha, uhum. Que por acaso vai ter alguma coisa relacionada com este programa. Portanto, será? Porque é uma surpresa que nós temos aqui. Nós ainda não falamos da nossa surpresa. Pois nós não, vamos uma ter super... uma surpresa que é um motivo mais do que suficiente, né? Sim. Para voltarem a estar ligados connosco, porque entretanto, quem se aguentou, pá, são os sobreviventes. É que ouvi dizer que há pessoal que ainda está a ter problemas com o site da nossa ESC-CFM, não sei. Mas vão-se tentando ligar, nós continuamos por aqui e agora vamos passar mais uma musiquinha da Amy, né? Sim. E... queres apresentar? Que há bocadinho não tiveste tempo para falar. Não tive tempo para falar, pois. Eu ia dizer que era a Fuck Me Pumps, a que passou. Ah, pois. Que é uma das minhas preferidas do Frank. A que vocês acabaram de ouvir é a Do Me Good, que é de um álbum que é The Other Side of Amy Winehouse. E que, pronto, foi o, acho que saiu depois do Back to Black, portanto. Sim. Ainda não ouvi nada disso. Ainda engraçado. Não? A sério? Vai ouvir? Não, estou brincando. Já ouvi um bocadinho. Sim. E não façam mais chamadas para nós. É pá, lamentamos. Comunicam connosco por Facebook. Nós temos muita pena. A gente tentou fazer uma coisa muito gira, mas... Sim, não, tudo o que vocês escreverem nós depois vamos comentar. Nós exatamente. E vamos ler aqui para as outras pessoas, né? Sim. Isto realmente bem, foi... então, olha, se calhar até vou pôr aqui uma musicazinha, porque ganhaste vantagem, entretanto, neste exato, tempo. Exato. E eu queria pôr o dueto que ela fez com o Tony Bennett, que acabou por ser lançado no dia em que ela fazia, pronto, se ela estivesse cá, não é? 28 anos, chama-se Body and Soul. Body and Soul? Sim, já ouviste? Já ouvi. Gosta, o vídeo está engraçado, estão os dois a cantar, estão assim muito cúmplices. Sim, ele agora lançou um disco de duetos, não foi? Sim, uhum. E ela aparece num... portanto, olha, fiquem com Body and Soul. Lamento imenso, então. Mas ainda não vou ficar, porque... Não? Está aqui. Ainda não vou ficar, agora é que vão ficar. Agora vão ficar, Joana. Com Body and Soul, de Amy Winehouse, com Tony Bennett. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days ever hungering and wondering why it's been your wrongness. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to turn day? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear? My life a wreck you're making. you know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. To the sunset and never come back. Yeah, it sound like a plan, and they deal you a hand, and the chips don't fall like they did before. Like at first it was awesome, now it's just torture, cleaning me out with the game that I taught you. I guess it's my fault for taking your offer. Casino on the TV in the hotel room, I watch it for a few, now I'm thinking about you. Who Ginger, who Sam, was it all just a scam? Did you even give a damn? I shut you out my hand, but you ain't coming back. And you breeze with my stacks, but it's deeper than that. I just wonder where you at and how I could get there. You whisper in my left ear, money ain't a thing. You a king, I'm a queen. Esta música foi Love is a Losing Game. É dedicada para a Rita, não é? Rita para Teixeira. Para Teixeira, pois é. Já nem se lembrava. A Ritinha. Bem, Teixeira pediu esta música. Eu tomei a liberdade de juntar a esta música Mos Def, que eu gosto muito. É um ótimo dueto. E entretanto, temos aqui duas pessoas connosco que querem fazer uma publicidade. E que só sabem fazer barulho. Eu só vim aqui para isto. Ao Mário Fasta. Bola na Rede, quinta-feira, às 8h30. Não percam. Mas este programa também é muito bom, muito bom. Obrigada, era ainda Mário. Melhor se tu não gritasses para o microfone. Não, estou a brincar. Gosto muito de ti, Mário. O Mário é que nos salvou. O Mário assim, é que nos salvou, verdade, do nosso problema técnico. Mas pronto. Os agradecimentos devem ser feitos. Devem ser feitos, exatamente. Também temos aqui Mário uma ajudante, que é a Nádia. Obrigada, exatamente, Nádia. Exatamente, muito obrigada. E despeçam-se deles, que eles vão embora agora. Adeus. Adeus. Bola na Rede, já sabem, quinta-feira, às 8h30. E a seguir vem o Pod da Cat. Pronto. Acabado este momento promocional, vamos passar ao que interessa, ao resto do nosso programa, sobre aquela senhora Amy Winehouse. Ah, exatamente, eu ia-te fazer uma pergunta. Eu acho que isto foi maldição, sabes? Como... Do programa ser tributo, eu mandei aquelas piadas mórbidas todas no início e o computador foi-se abaixo, tipo, só por maldição. Claro, isto é, não... Esta ainda me está aqui encavacada. Foi o karma. Foi o karma. Pergunta, Joana. Eu ia-te perguntar, onde é que tu estiveste no dia 23 de julho? Olha, eu quando soube, estava precisamente na piscina. Olha, eu também, engraçado. com duas amigas minhas, a Patti e a Sara, e nós recebemos a notícia justamente pela irmã da Patti, que deixou as carinhas, não deixou as carinhas, ligou, e vem-nos contar, e nós entrámos completamente em choque, principalmente porque temos um amigo nosso, que se chama Ricardo Monteiro, já falei aqui dele muitas vezes não. Não, quando falamos da Amy, falamos dele. Falo dele quando falo da Amy, exatamente, é assim uma coisa mais que inerente. Porque ele era e é o maior fã tipo, possível da Amy, foi a Paris para vê-la e pronto, nós entrávamos em choque, como é que vamos dizer isto ao Monteiro? Pronto, e ele já sabia quando nós ligámos, mas pronto, olha. Então, olha, foi, foi o nosso primeiro pensamento. Eu não sei se ele nos está a ouvir de Budapeste. Ele tinha intenções de ligar, como é um fofinho. Tinha intenções de ligar, mas não sei se ele nos está a ouvir, se não de Budapeste. Mas se estás, a Joana vai-te dizer uma coisa. Vais, não vais? Sim, eu ia dizer que acho que era bonito nós dedicarmos este programa ao Ricardo. Acho que sim. Vai este programa dedicado ao Ricardo Monteiro. Porque ele é um grande fã. E eu sei que ele perdeu o concerto em Paris, não é? Foi cancelado. Sim. E eu sou um bocado solidária com ele, porque eu não perdi o concerto, mas quase que perdi, porque foi no Rock in Rio. E é quase como se a Amy não tivesse aparecido. Apareceu, mas pronto, não cantou lá muito. Conseguiste vê-la a cambalear, é uma honra. Olha, eu vi tudo. Eu por acaso fui mesmo para a frente, mas estava assim de lado. Foi assim, nos últimos minutos fui a correr, porque ela também. Ela deu um é assim, eu nesse dia perdi-me toda a gente se perdeu toda a gente e não havia rede. Até então, a Amy se perdeu. Sim, a Amy estava perdida, é verdade. E, entretanto, encontrei duas das minhas melhores amigas, por isso foi tipo assim uma sorte. E como o concerto ficou tão atrasado, nós tivemos tempo para conseguir ir lá para a frente. Mais ou menos lá para a frente, assim de lado. E pronto, olha, foi um bocado triste. E agora? Se calhar vamos ao Monkey Business, o que é que tu achas? Eu acho que devíamos meter uma musiquinha antes para abrir o apetite. O que é que tu achas? Acho que sim. E depois sim o Monkey Business, que é aquela rubrica já tão habitual no nosso programa e tal e coisa. E apesar do programa ter sofrido aqui um pequeno corte de breves minutos, as coisas continuam as mesmas, não é? Sim. E vamos a isso. E hoje o Monkey Business vai ser ao vivo, em direto e a cores. Aliás, como todo o programa, esperemos que o computador não vá abaixo mais nenhuma vez. Aliás, era muito bom se isso tal não acontecesse. E pedimos desculpa mais uma vez, nós queríamos fazer assim um momento muito giro de Hello, vocês estão nos macacos! não dá. Não dá para meter chamadas e por isso vamos seguir em frente. Agora, esta música não é da Amy, até porque se calhar 2 horas da Amy é um bocado enjoo, não é? Sim. É uma música dos Arctic Monkeys e é uma cover que eles fizeram da Amy, justamente. E é uma música que eu também gosto bastante, é capaz de ser a que eu mais gosto do Back to Black. É? Sim, mas continuo a gostar mais do Frank. Mas gosto mais do Frank. Sim, sim. Mas esta música saiu numa mixtape de covers que os Arctic Monkeys fizeram. Não sei se foi em 2008, se foi em 2007, foi uma coisa assim do género. E a cover que eles fizeram da Amy, eu estou a falar tão mal, isto é dos nervos ainda. Eu ainda estou tremendo, estou muito nervosa. Bem, a música que vai passar é You Know That I'm No Good, e são os Arctic Monkeys. Bar and heard your rolled up sleeves and your skull t-shirt. Said, what did you do with him today? Then sniffed me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy, I'm your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. Cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy, he's in a place but I can't get joy. Thinking of you in the final throes. This is when my buzzer goes. Run out to meet your chips of bitter. You say when we marry, cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no seats. Lick your lips while I soak my feet. Then you notice little carpet burns. My stomach drops and my guts churn. You shrug and it's the worst to truly stick the knife in first. I cheated myself like I knew I would. You know that I'm no good. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. Ai, não consigo fazer isto. Peço desculpa, nós não temos jingle. Grande falha. Agora anuncia, Joana. Tatatã. Monkey Business, com Rita Bernardo. No Monkey Business desta semana, atravessamos o Rio Tejo e vamos até Almada. Mais concretamente, à FNAC do Almada Fórum, para ver O Filho da Mãe, que vai apresentar músicas como Sobretudo e Encontrei os Teus Dentes. O concerto será na sexta-feira, dia 14 de outubro, às 10 da noite, e é, sem dúvida, imperdível. Nós recomendamos vivamente. E a entrada é, obviamente, ou isto não fosse Monkey Business, né? A entrada é, obviamente, livre. E pronto, nós ficamos por aqui. O Monkey Business volta para a semana e bons concertos para todos. Boa! Isto não, nós agora vamos, quê? Vamos pôr já uma musiquinha da Amy? Não. Ou vamos falar mais um bocadinho? Vamos falar mais um bocadinho. Estão pessoas a comunicar connosco, eu estou a gostar tanto. Bem, atenção que este Monkey Business não foi gravado. Isso, Rita tem todo o mérito, isto é muito difícil estar a ler e estar a ler. A ler não, a ler não. A noticiar. Exatamente, eu acho que sim. Acho que foi algo assim de espetacular. Sim, não foi nada. Saiu bem à primeira, o que é ótimo. Quer dizer, bem é subjetivo, né? E assim, continuamos à espera que vocês nos sugiram músicas da Amy, apesar de isto ser um programa. Apesar de isto ser um programa, não. Isto é um programa. Isto na é um verdade, programa. É. Diz que é uma espécie de programa. Não. Apesar de não termos o telefone, é verdade. Continuamos a querer os vossos pedidos de músicas da Amy. Nós continuamos pelo Facebook. No Facebook. Exatamente. Continuamos aí e vamos ter uma surpresa muito especial no final do programa. E por isso pedimos-vos. Pedimos-vos. Eu já não digo nada que do vocês jeito. Acompanhem que, o programa todo. Exato. Fiquem ligados. Porque o melhor fica sempre para o fim. Exatamente. Exatamente. E o nosso programa é assim mesmo. É a cereja em cima do bolo. É. Por falar em bolos, vai um beijinho aqui para a caloira Ana Constantino, que esteve aqui no estúdio durante o Lusco-Fusco, que ela disse que ia para casa fazer bolos. E que disse que ia trazer amanhã. Mas fiquem descansados, todos vocês que andam aqui na ESCS e que vão comer os bolos da Ana Constantino, que ela não usa a mesma marca de farinha da Amy. E pronto. É a Branca de Neve, é a Branca de Neve. Muito bem. E nós dissemos no início que isto era um programa de tributo, não é? Sim. Bem, coitada da Amy. É por isso que isto está a correr tão mal, não sei se estás a perceber. Exato, isto então. É ela que está de lá debaixo de terra a lançar-nos maldições. Eu acho que sim. Mas assim, como é que se chama a caloira? Olha, a caloira chama-se Ana Constantino. Oh, Ana, devias era trazer às terças-feiras, às 9 da noite, aqui os bolinhos. É. Eu acho que sim, para a nossa emissão. Olha, e já temos mais uma sugestão, assim, uma rapariga de excelente bom gosto, que até escolheu uma música que eu tinha escolhido originalmente. Roubou-te a música? Não, não roubou. Eu parti. É a minha afilhada, eu parti tudo com ela. Não, estou a brincar. Tudo? Não parti tudo com ela, não. Vê lá. Não parti tudo com ela. Mas vou partilhar esta música. A música é do Back to Black. Já me engajo toda. Back to Black. É a faixa número 7. E chama-se Tears Dry on Their Own. Foi uma música que foi muito usada para fazer tributos à Amy. Uhum. Eu lembro quando, na altura que soube que ela faleceu, o Facebook encheu-se de pessoas a postarem este vídeo. Sim, sim. E a dizerem Rest in Peace, Amy. E com esta música nós dizemos Rest in Peace. Eu hoje, por acaso, estava a ler umas coisas sobre a Amy. E esta música foi samplar um dos clássicos que eu adoro, que é Ain't No Mountain High Enough. Uhum. Foi samplar e sabias? Não fazia ideia. Não fazia ideia também. Tentava para trazer Marvin Gaye só por causa disso. Mas pronto, é melhor ficarmos com a música da Amy. É verdade, é para ti, Sara Ribeiro da Silva, e espero que gostes muito. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky above. But say no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Pronto, as boas intenções é que contam. Nós íamos meter um vídeo muito giro da o tal da Amy antes dela ser famosa, mas parece que o vídeo está com tão péssima qualidade. O vídeo está com tão péssima qualidade que eu nem conseguia ouvir nada nos fones, por isso, bem, as boas intenções sim, é que contam, conta, né? Conta, o que é que vinha no vídeo? O que é que vinha no vídeo? Era ela a falar justamente das guitarras dela e de a dizer que ela iria ser famosa. E ela tem um ar bastante saudável. Tem, como não podes tem. Ver. Ela estava tão bem assim, mas ficou tão magrinho. Yeah. Estava muito bem, sim, sim. Portanto, crianças, não consumam drogas. O nosso programa também é extremamente pedagógico. E educativo. E educativo e também lúdico. Porque nós somos assim, versáteis. Uhum. Sim, somos muito versáteis. Nós fazemos tudo em... Não, estou a brincar. Ia te dizer, livros. Vamos falar sobre livros. Vamos falar sobre livros? Sim, livros sobre a Amy, depois da morte dela. Entretanto, apareceram vários. Apareceram vários. O Blake... qual é que é o apelido dele? O ex-marido dela? Blakefield, acho eu. Era uma coisa assim de género, sim. Também está na prisão e quer lançar um vídeo sobre a vida... Um livro. Documentário? Um livro. Eu já não dou uma para a caixa. Sim, exatamente. Um livro sobre a vida dele enquanto casado com a Amy Winehouse. E pois, agora está a tentar lucrar. Eu lembro justamente que eu vi esse concerto do Rock in Rio em casa com os meus pais. Sim. Lembro-me de ver isso. E um beijinho para eles, que eles estão a vir. Toda babada. Sim. Não, eu estou feliz. Estou claro feliz, que então, claro que sim. Não, mas estava-te a dizer, lembro de ver esse concerto dela estar a falar que o Blake saiu da prisão naquele dia, total. E que ela estava muito feliz. Estava tão feliz que, olha, bebeu e brindou e fechou e fez a festa toda sozinha. Ela bebia quando estava feliz e bebia quando estava triste. Exato. Havia sempre uma razão. Há sempre uma razão. Não, e mais, Joana. O pai dela também ia lançar um livro, e isto eu ouvi hoje de manhã na rádio, quando ia a conduzir. Que o pai dela também vai lançar um livro. Uhum. E ele diz que é a maneira dele de lidar com a dor de perder a filha. Eu vi há pouco tempo um documentário em que, pronto, era sobre a perspectiva dele. Aliás, a Amy só apareceu para aí uma ou duas vezes, assim, muito, muito rapidamente. E pronto, era acompanhar o dia-a-dia do senhor. E pá, até foi um bocado emotivo, porque era toda a luta que ele tinha, né, pela filha. E ele, entretanto, criou uma fundação para ajudar os jovens com problemas. Eu não sei como é que se chama. Deve ser a fundação... É a Amy Winehouse Foundation. Yeah. Ele disse que os lucros do livro iam reverter justamente para essa fundação. E que é uma maneira dele lidar com o luto. Eu já ia dizer lidar com o luto. Então, olha, já que estamos a falar do pai, que também deve ter sido... Obviamente uma grande influência para a Amy, não é? E ele tem CDs, não é? Ele também é músico. Sim, sim, sim, ele também é músico. E uma coisa que eles ouviam muito em casa era Ray Charles, e eu decidi, por que não trazer? Eu gosto tanto, gostei tanto que tivesse trazido isto. Porque desculpa. Assim também é para equilibrar, não é? Para não ser só Amy. Sim, não é? Apesar de Amy ter uma bonita voz, não vai ser a última vez que nós iremos passar a Amy por aqui. Sim, não. Calculo eu. Já passámos. Portanto, não precisam de ser as duas horas de Amy e... E eu gostei muito que tu tivesse trazido o Ray Charles. Sempre a trazer um bocadinho de alegria. É que nós quisemos fazer um tributo, mas apesar das minhas piadas sarcásticas... sarcásticas não, negras. Humor negro. Humor negro, exatamente. Eu quis fazer este tributo porque continuo a reconhecer o valor da Amy enquanto cantora e intérprete e... Songwriter, compositora, está-me a faltar a palavra em português. É fascinante. Reconheço as capacidades dela e, como já disse aqui, adoro o Frank. O Black, Back to Black, lá estou com o Black to Black. não me seduz tanto quanto o Frank, mas... É diferente. Eu acho que tem mais fusão de outras coisas, o Back to Black, enquanto o Frank era mais jazz e soul. Exato. Sim. E na onda do sol. E na onda do sol, olha que transição tão bem já ele feita. Já ele dizia, I got a woman, way of a time. E essa música mesmo, nós vamos passar. Yeah. Bora lá, então Ray Charles. I got a woman. Acabámos de perder milhões de ouvintes à custa disto, mas pronto. Bora lá, Ray Charles. Well, I got a woman, way over town, that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning.

E falando em dedicatórias, temos mais pessoas a querer músicas, o que é uma alegria isto, é? Sim, estamos muito contentes. Everybody loves Amy. E o próximo pedido, queres avançar já? Queres acrescentar alguma coisa? Sim, porque nós vamos ter uma surpresa para o fim. Então, é verdade. Queremos dar-vos as músicas que vocês querem para depois reservarmos um espaço. Com uma grande surpresa. É verdade, pronto, é uma convidada. Vai ser tão lindo. Mas sim, vem aqui alguém. Vem aqui alguém, sim, vem realmente aqui alguém. É verdade. E não é a minha espírito. Se calhar já veio aqui para nos dar cabo do computador e etc. Exato. Mas eu acho que ela está bastante revoltada connosco. Volto a dizer, não. Enfim. Caiu-nos uma maldição. Não, estou a brincar. Mas sim, bem, esta é verdade. Música, não é? Que nós vamos passar a seguir. Ah, sim. Queres dizer? Para quem é? Para quem é? É para o Carlos. O Carlos já tinha pedido esta música quase desde o início da emissão e nós andámos aqui feitas malucas à procura da música e não estávamos a encontrar, mas encontrámos. Tudo se faz. Tudo acontece. Faz. Só na Esques FM. E temos aqui a música, exatamente, para ti, Carlos. Também é do Back to Black, não sim, é? Sim, exatamente. Sim. Para ti, Amy Winehouse, Wake Up Alone. It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. The souls are quiet, so just lately, when I get to myself, I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silence sense of content that everyone gets just disappears as soon as the sun sets. Gets fierce in my dreams, sees in my guts. He floods me with dread, soaked his soul. He swims in my eyes by the bed. While myself over him, spilling. And I stop, sleep catches up, but I'm breathless. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me, and I gotta run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, I drip for him tonight. Drowning in me, we bathe under blue light. He's fierce in my dreams, sees in my guts. He floods me with dread, soaked to his soul. He swims in my eyes by the bed. Boil myself over him, smelling it. But I wake up alone. Yeah, I wake up alone. Yeah, I wake up. Yeah, I wake up. e foi a Wake Up Alone, versão live do DVD I Told You I Was Trouble. Olha, tenho este DVD, gravada espetacular. 2007, não foi? Foi sim, então. Olha, por acaso não sei a data. Acho que foi, deixa ver. Olha, era quando ela ainda estava em grande forma. Sim, a senhora Wikipédia diz que é 2007. Pá, Wikipédia. mas estávamos aqui a falar do quê? Já não me lembro. Olha, também estava a contar, pronto, já tenho este DVD, gosto muito do DVD, está muito bem, porque não é daquelas atuações um bocado decadentes da Amy, e também tem um documentário sobre ela e está muito fixe. Sim, a Amy não tem só atuações decadentes, aliás. Não, foi só para o fim, foi mais para o fim, mas estas aqui foram opa, é um concerto muito bem feito e, aliás, foi o concerto que ela trouxe mais ou menos ao Rock in Rio. Sim. Mas, pronto. Bem, não interessa, aliás, não vamos lembrar disso. Apesar dos escândalos e tudo mais, a Amy foi a artista, aquela que abriu portas, não só para muito da música britânica que passa para além das bandas indie, temos, por exemplo, bandas inglesas que têm bastante destaque, que é o caso dos Franz Ferdinand, dos Arctic Monkeys, mais... Sim, e também há quem diga que ela abriu as portas para muitas cantoras, como a Adele, como... Para o soul, que era uma coisa que antes só via mais tudo o que havia de antigo, sim, sim. E ela abriu as portas para um novo soul contemporâneo. E Lily Allen também fala muito da altura. Sim, aliás, a Adele diz mesmo que se não fosse a Amy, provavelmente ela não teria este sucesso, porque ela conseguiu levar para os Estados Unidos muita música e abriu novas portas para novos artistas. E um desses novos artistas ainda é uma rapariga muito jovem, que é a afilhada. Que é a afilhada de quem? Da Amy. Ah! É a afilhada da Amy, que se chama Diane. Ah, é Diane ou é Diane? Eu não sei porque é D-I-O-N-N-E. Por isso. Se calhar é Diane. Diane Bromfield. Mas nunca ouvi esse nome, Diane. Não? Não. Eu também não. Bem, não sei. Olha, mas a miúda tem... Agora deve ter para uns 15 anos. Mas ela canta que se farta. Precoce? Canta mesmo muito bem. Apareceu imensos vídeos com a Amy, assim, um bocado... Exato. Amador, estás a ver? Aliás, a última atuação da Amy, viva... Isto não fez sentido. Isto não fez sentido nenhum. Eu estou a tentar manter os factos e essas coisas, mas isto não resulta. Pronto, mas sim, e acabei de bater na... Isto são... exemplos excelentes de como fazer boas emissões radiofónicas. Claro que sim. Toda a gente está a aprender a tirar notas. Mas sim, foi a última atuação da Amy, foi com a Dion. E estou a ver aqui, é exatamente a Dion. Sim, sim. Foi a última atuação. Sabes que música que a Amy cantou com ela? Não, porque ela não cantou. A Amy não chegou a cantar? Não, o que aconteceu foi, era um concerto da Dion. Uhum. E pá, ela estava a cantar uma música dela, que agora não sei qual é, e ela apareceu só porque a afilhada a chamou e ela esteve a cantar, a dançar, está a ver? Mas não, nunca pegou no microfone palco, e nunca quis tirar o destaque à afilhada, por isso também achei isso bonito. Claro que sim, deixar a rapariga brilhar por ela. Sim, sim, sim. Ela tem assim um ar mais clean, estás a ver? Claro que também é muito mais nova. Sim. E é assim mais tímida, é engraçado. Mas esperemos que ela não vá pelos caminhos da madrinha, não é? Vamos esperar. Porque ela certamente tem um grande futuro pela frente. E sim, qual foi a música que tu trouxeste dela? Eu trouxe, agora estava a pensar se que era a Mama Said, que foi o primeiro single, mas não foi esse que eu trouxe. Eu trouxe Foolish Little Girl. Tão bonito, sincronizado. É assim uma música, pá, calminha, não sei muito bem explicar, é assim de menina. E pá, eu acho que é bom eu mostrar assim a voz desta rapariga, porque é muito, muito boa e é muito, muito jovem, por isso tem uma carreira, espero eu, promissora. E esperemos que a Amy lhe continue a dar o aval mesmo depois da morte, porque o facto de ela ser a afilhada da Amy vai-lhe abrir uma porta. Sim, sim. Não sim. Que ela não tenha talento, mas vai-lhe abrir uma porta, sabe? Claro. Portanto, é o aval da madrinha ainda depois da morte e eu espero que ela tenha sucesso mesmo a sério, porque acho que sim, é um talento promissor. Claro que sim. Então vamos ouvir a Foolish Little Girl. Your pride that's hurt. concentrate, distract me, stops me doing work I hate, and just to show him how it feels, I walk past his desk in heels, one leg resting on the chair, from the side he pulls my hair. Too hard to ignore. Masculine, you spin a spell. I think you'd wear me well. Where's my moral parallel? It takes me half an hour to write a verse. He makes me imagine it from bad to worse. My weakness for the other sex. Every time his shoulders flex, way the shirt hangs off his back, my train of thought spins right off track. Amy, Amy, Amy. Although I've been here before. Amy, Amy, Amy. Oh, he's just too hard to ignore. Masculine, he spins a spell, yeah. I think he'd wear me well. To his diesel jeans, immobile, I can't think by any means. Underwear peaks at the top, I'll let you know when you should stop. From the picture my mind drew, I know I'd look good on you. Creative energy abuse, and all my lyrics go unused. And when I clock black hair, blue eyes, I drift off, I fantasize. Estamos de volta e lembram-se de nós dizermos que tínhamos uma surpresa para vocês no final do programa? Essa surpresa já chegou. Já chegou, exatamente. A surpresa chama-se Rita Vian. Rita Vian. Ela também já esteve aqui connosco. Eu queria... Miguel Vian. Exatamente. E Miguel Vian. Aliás, eu ia-te já perguntar. Os irmãos quem Vian. Quem tu trouxeste contigo para te acompanhar? Trouxe o meu irmão mais novo, que é o Miguel. E que é o... Olá, Miguel. O melhor guitarrista Olá. Deste século. Olha, olha aí o arrastamento. Desculpa. Não faz mal. Sabes como é que é um microfone da 3? Exatamente. E ela é reincidente aqui da macacada. Voltou à macacada, né? Sim, ela já faz parte da família. Já não é a primeira vez que cá vem. Exatamente. E hoje vens cá porquê, sabes? Hoje venho cá falar, cantar um bocadinho. Pode chegar mais um bocadinho, ele não morde. Sobre a Amy, que é, se não uma das, é a minha grande musa. Em termos de voz e em termos das escolhas que ela fez musicais, só musicais, enquanto foi viva, não é verdade? Um bocado agressivo, Mas foi, acho que é, da nossa geração, é para mim o nosso maior marco. E acho que é uma pessoa que fez grandes escolhas e fez grandes misturas. E misturou o reggae com o jazz e com imensas coisas que acho que até agora ainda ninguém se tinha lembrado. E juntou isso a um timbre especial que ela tem na voz e também a tudo o que ela representa, não é? Acaba por nos deixar um bocadinho apaixonados por ela e pela vida que ela levou. E tu costumas cantar a Amy? Sim, é importante. Sempre é importante dizer que tu, depois de OT, andaste a dar uns concertos e nesses concertos andaste ou andas? E andas, não é? E andas, pronto, a dar esses concertos e costumas cantar músicas da Amy. Pronto, agora tu perguntas, Joana. Sempre, aliás, fizemos agora um concerto em Telheiras e o tema era os anos 80 e cantámos uma música de tributo à Amy. Cantamos sempre qualquer coisa da Amy Winehouse. Só para deixar vivo e manter sempre vivo esta presença que a mim me marcou muito e continua presente todos os dias. Muito bem, e vocês vêm, tu vens cantar e o Miguel vem tocar aqui umas musiquinhas da Amy para nós. O que é que tu escolheste? Eu escolhi a Valerie, não tinha pensado em mais nenhuma, mas sim, qualquer coisa ser. Improvisa-se sempre. É? Ah, acho que sim. É, a Rita já é conhecida por improvisar aqui um bocadinho. Exatamente, ela da última vez que esteve cá cantou pois fado. Cantou um fado, assim, do nada nós pedimos exatamente. E não estava nada à espera. E pronto, conseguimos arrancar o fado. Mas eles queriam a Valerie agora e não vão ter. Não vão ter. Mua, Não. Mas, o que nós fazemos? Enquanto nós acomodamos aqui a Rita e o Miguel no estúdio, vamos dar-vos mais um bocadinho da Amy. Só mais um bocadinho. E o que é que tu queres, Joana? O que é que eu quero? Olha, ou não queres nada? Não quero assim. Pá, não sei, já passei tanta coisa. Já passaste tanta coisa, pá. Olha. Flying. Olha, pode ser essa. Ah, é? E eu meter a Rehab? Tá bem, vai não, ser. Não, essa não. Vai a Send Me Flying. Sim. Olha, se eu conseguisse encontrar. Olha, então, onde é que tu a viste? Onde é que tu viste a Send Me Flying? Olha, se calhar não vai acontecer. Vai acontecer outra. Ah, já vi. Send Me Flying. Ah, mas é a Sherry. Não é a mesma. Tá bem. Sempre a aprender coisas novas. You sent me flying, Amy Winehouse. Let you outside dust. Am I new but do? Why you were thinking I didn't have a clue? To sword files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. And now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You sent me flying, yeah, when you kicked me to the curb. Right back to me. So I'm not as into you as I appear. was brutal, but the delivery was kind. Maybe if I get this down, I'll get it off my mind, yeah. Oh, it serves to condition me and smoothen my kinks, yeah. Despite my frustration for the way that he thinks. Attracted to me, which I did not expect. Didn't think you'd get my number down as such, but I've never hated myself for my age so much, yeah. Lord, on my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You sent me flying. Bem, e depois desta... Já estou a falar. Ah, ok. Então, depois desta música, vamos ficar com a Rita Vian e com o Miguel Vian a cantar Valerie. Estás pronta, Rita? Estou pronta. Estou pronta, Joana. Então, quando quiserem, rapazes... Quando quiseres, Miguel. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, why'd you do it? And in my head I paint a picture. 'Cause since I've come on home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie. Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tin. I hope you found the right man who'll fix it for you. Are you shopping in anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay that fine? You was dodging all the time. Are you still dizzy? 'Cause since I've come on home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, why'd you do it? In my head I paint a picture. Cause since I've come on home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie. Why don't you come on over, Valerie? E foi a Rita Vian com Miguel Vian. Muito bem. Gostaram? Querem Gostaram? Um encore? Façam por isso. Peçam no Facebook. E se pedirem, e se eles acharem os vossos pedidos suficientes, eles fazem um encore. Eu acho que sim. Sim. Eles são simpáticos, são bonzinhos. São bonzinhos. Acho que sim. Acho que um toca muito bem, a outra canta muito bem. São dois irmãos muito talentosos. E... bem, nós ainda temos meia horinha de programa, não é? É verdade. É verdade. Então, se calhar agora vamos aos pedidos. Vamos aos pedidos, é verdade. O Carlos disse que era o último pedido e que era a Rehab. E pronto, eu falei na Rehab, por isso vá. Lá vai ter que ser, né? Vamos, pronto. Não, vai a Rehab. Era o que ela devia ter feito e ela não fez. E a seguir nós pedimos aqui aos nossos convidados para escolherem uma música da Amy. Também é justo? Sim, sim. Sim. Eles vão escolher uma música e se vocês pedirem o suficiente, eles lá fazem um encore, por isso. Esforcem-se. Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. O nosso programa quer mais Dami. O nosso programa de computador quer mais Amy. Ah, ok. Eu pensava que nós não estávamos no ar por causa disso mesmo. Porque entretanto começou... Ele até começou a tocar sozinho. Isto é vontade própria. Ele manda-se abaixo. Pá, eu acho que a Amy está aqui hoje. É a confusão que nós temos. A Amy veio connosco. Ela não gostou da piada que eu disse da farinha. Foi por isso que isto foi tudo abaixo. Yeah. Não pode. Não, foi a chamada. É tudo culpa da Andreia. Não, estou a brincar. Não foi nada culpa da Andreia. Não faz mal. Os telefones tocam sempre no nosso programa. Pá. Sim, aliás, eu acho que já não há um único programa que eu me lembre que o telefone não tenha tocado. Eu acho que é bom sinal. Parabéns, Ricardinho. Olha, eu acho que o Ricardinho devia vir aqui um bocadinho ao microfone. Só para mas olha, sabes uma coisa? Eu acho que o nosso programa não se devia te chamar Quando os Macacos Dominavam o Mundo, mas Quando o Telefone Toca. Exato. Não, isso já existe, copyright. Quando os macacos dominavam os telefones. Pronto, acabava. As chamadas. Ou quando os telefones dominavam o mundo. Pronto, isso já está era a chegar assim, àquela hora. Era assim que... uma coisa um bocado tipo Guerra dos Mundos. Mas pronto, nós estamos quase no fim. Olha, entretanto, foste ver aquele filme dos macacos? Não, ainda não fui. Que vergonha. Pá, eu andei a xingar-te a cabeça para tu ires ver e eu próprio ainda não vi. Mas quero muito ver. Nem que eu alugue ou qualquer coisa, não sei. Pá, temos que ver e assim, dizer coisas. Quatro pessoas pediram um encore, não estou a perceber. Nós queremos mais pedidos. Mais sim, pedidos. Nós queremos mais pedidos. É assim, nós vamos fechar a emissão dentro de 10 minutos e ou esforçam só nada para ninguém. Sim, senão o nosso coordenador dá-nos na cabeça. Exato. Por isso, Senhor David Francisco, David, que vai começou vai a emissão horas. Connosco e esteve aqui a dar-nos apoio e tal e coisa. E, pá, enfim. Pronto. Mas espera, estão pessoas a dizer que também... Yeah. Portanto, já são seis. Já são seis. Bem, vocês já conseguem trabalhar com seis pedidos? Acham que chega? Ó, Joana, é que vamos explicar aqui a situação caricata. Deixa-me só explicar a situação caricata porque deste meu silêncio é que... Bom, nós tivemos que adaptar os microfones aqui para a Rita e para o Miguel e eu fiquei no microfone do Miguel, que estava apontado para a guitarra do Miguel. Portanto, eu estou basicamente sentada no chão e para chegar ao computador é uma festa. Mas pronto, eles querem um encore. Vocês dão um encore? Dão um encore. Então, eles vão dar um encore depois disto. Papo por guitarra, juia da pó. É papo dele. Já papo, papo, papo, papo. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. should be stronger than me. You should be stronger than me. You should be stronger than me. You should be stronger than me. Agora vamos ouvir mais uma música aqui ao vivo. Qual é a música, Rita? Fala-nos desta música. You Know That I'm No Good. Já passámos aqui também. Já passámos aqui, mas agora vai ser ainda melhor, porque vai ser ao vivo. Vocês pediram, nós damos. Ou melhor, eles dão. Por isso, vocês esforçaram-se nos pedidos e nós, como prometido, vamos dar-vos mais uma música aqui dos Irmãos Fian. Força nisso. Meet you downstairs in the bar and heard your rolled up sleeves and your Scottish shirt. You say, why did you do it him today? And sniff me out like I was takeaway. Cause you're my fella, my guy. Hail me, you're Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was troubled. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy, he's in the place but I can't get joy. Thinking on you and the final throes, this is when my buzzer goes. Why now to me your chips and bitter? You say where we marry cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told you I was troubled. You know that I'm no good. Sweet reunion, Jamaica and Spain. We're like how we were again. I'm in the tub, you on the sink. Lick your lips as I soak my feet. Then you know the slick old copper burns. My stomach right and my gush turns. There'll be none of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told you I was troubled. You know that I'm no good. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. Enganei-me. Foi lindo. Não faz mal. Não faz mal. Ninguém notou nada. Ninguém viu nada disso. Ninguém notou nada. Tenho certeza que eles adoraram. Sim. E esperemos que vocês valorizem muito este encore, porque não foi nada planeado. Nós perguntámos isto e eles, olha, tocamos. E tocaram muito pois bem. Foi. Tocaram e cantaram muito bem. Bem, nós estamos quase a acabar. Nós já devíamos ter acabado. Lamento muito. Vamos fazer só uma despedida muito rápida. Sim, nós... e vamos só aqui dizer que a seguir não podem perder o Pod da Cat. Pod da Cat, exatamente. É importante. Vai ser... às 11, portanto. Não sei se vai ser a estreia. Acho que vai ser a estreia. Vai ser a estreia, exatamente, com a Catarina Nunes. E vai ser um programa também sobre vozes femininas inspiradoras na música. Algo assim do género. Peço desculpa se disse mal, Catarina, mas é sem dúvida um programa para ver. Sim, é um programa para ver. E é já a seguir. Eu acho que é mais para ouvir, mas pronto. Sim, para ouvir, já a seguir na Esc CFM. Nós ficamos por aqui, voltamos para a semana, não é, Joana? É verdade, temos só a agradecer à Rita Vian e ao Miguel Vian, obrigada. E ao Ricardinho, claro, como é óbvio. Claro, um turista. Ele esteve a filmar vídeos que aonde ir parar ao nosso Facebook. É verdade. Exato. Os vídeos são da autoria de Ricardinho. Verdade. Exatamente. E pronto, é tudo. É tudo por nós ficamos por esta semana. Aqui, esperamos que tenham gostado. Repetimos aos sábados. Acho que sim, não sei as horas. Confesso, isto é uma nulidade. Nós lembramos isso no nosso Facebook. Exatamente. Não se preocupem. Querem ouvir esta repetição, porque eu acho que merece. Exato, merece ser ouvida e vamos ter o podcast. Já sabem que os primeiros minutos do programa foram à vida porque o computador morreu. Foi fazer companhia à Amy, já sabemos. Pronto, e entretanto, se calhar vamos passar o jingle de saída e vamos embora, não é, Joana? Tem que ser. Nós não queremos ir embora. Agora veio o Pod da Cat e é o Pod da Cat e... E pronto. E o nosso tempo de antena acabou, portanto, espero que tenham gostado. Está despedida, está outra infinita. Vez. E pronto, até para a semana. Até para a semana. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Acho que seria.